Tô com uma fome. Ah, Jacó! Eu já falei pra esperar! Gente, vamos morar primeiro, né? Tô com fome, dá licença. E fome deixa a gente meio educado por acaso? Fala sério! Arroz, feijão, pãozinho quentinho. Ai, ninguém merece. Pronto, meus amores, desculpa a demora. Vamos orar então? Ué, só eu, é? Amados, Perdão, pastora Ludmila. Vamos orar. Bom, então vocês podem orar desse jeitinho, olha. Repitam comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãozinhas, eu abro a minha boquinha e peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, a minha família, a minha família, aqueles que cuidam de mim, aqueles que cuidam de mim, que eles cuidem sempre com muito carinho, que eles cuidem sempre com muito carinho. que o coraçãozinho deles, Jesus, seja curado. Que o coraçãozinho deles, Jesus, seja curado. E transformado pelo teu poder. E transformado pelo teu poder. Pelo poder do teu amor, Senhor. Isso, Senhor Jesus, pelo poder do teu amor. Que o Senhor dê a eles saúde, paz, alegria. Que o Senhor dê a eles saúde, paz, alegria e força para e trabalhar, força para trabalhar, para realizar os teus sonhos, para realizar os teus sonhos, para ser feliz, Senhor Jesus, para ser feliz, Senhor Jesus, e não gastar dinheiro em bobagem, Senhor. Sim, e não gastar dinheiro em bobagem, Senhor. E não gastar dinheiro em bobagem. E nós recebemos estes alimentos abençoados por ti com muita alegria, em nome de Jesus. Amém! Amém. A gente pode comer agora?